tamanho da batida é o grave, grave. Toda vez que toco, bum bum bate, bate, bate, bate, bate, bate. Toda vez que toco, bum bum bate, bate, bate, bate, bate, bate. Toda vez que toco, bum bum bate, bate. Toda vez que toco, bum bum bate, bate. E elas fazem quando o Denis solta a batida com o grave. E elas gostam. E elas fazem quando o Denis solta a batida com o grave. Toda vez que toco, bum bum bate, bate. Bate, faz de conta que o reloginho da batida é o grave, grave.